Dashua, linha cuidado 3. Limpo 03, ingressa via Juliette, táxi via Pátio e Índia, a retaguarda do Golvari no ponto de espera. Começando agora Juliette, Pátio e se mantém atrás do Golvari, limpo 03. Azul 4206, solo ao 58, livrando a direita, solo 121, décimo 9, boa tarde. Direita 219, boa tarde. 5219, vento 1 a 50 graus 08 nós, livre decolagem. Intergaláctico 219. 1925, após o tráfego da tripla, ele mantém no zero. Aliás, mantém no zero após o tráfego do 1925. 3190, sou autorizado direto ao ITAP, descendo até o 050. ITAP direto ao 050, está 3190. Romeu Papatango, 1500 pés, o ajuste 1-0, 1013.2, o ajuste padrão, Vera Cruz Interlagos, reporte rotatória, Romeu Papatango. Atendendo no 1500 pés, nos cozinha corredores, 1013, o ajuste, o portará ingressando Interlagos, toda a rotatória, Romeu Papatango. Tomador, hoje por que eu solicito um desvio à direita, 10 graus, para as informações? Livre desvio. Vai, mano. 5219, decola os 2000, controle 199, decimal 35, boa tarde. 1935, muito grato, senhorita. 251-3325, já se quiser, se quiser. Muito boa tarde, trip 5219, transfere na sua escuta. Contato radar, suba para nível 200, curva via direita na Pura de Gole, 5219. 5219, cobrará. Ingressa próxima à esquerda via Juliette, portão 03, atento apenas ao P3 da Força Aérea, que está na saída da Taxiway India, ok? Ingresso com segurança. Juliette para o portão 03, gente do da Força Aérea. Só para confirmar se libera a velocidade de 220 em ETAP. Está liberada a velocidade, 3190. Liberada, está 3190. Tá bom, nós aí, então. E Golf Kilo, após o desvio, vou na proa de Coral, Golf Kilo. Proa de Coral. Cola de tráfego da companhia, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, mas... Controle Salvador, é o Engine Member Alpha, está a 2 minutos da rotatória, visitando o campo. Chama a torre, 1-8-6-12, Engine November Alpha. 1-8-6-12, Engine November. Solo, trip 5-4-1-5. November Alpha, a 1 minuto da rotatória, e visual no campo. India November Alpha, chama o final de 3 milhas da 1-7. Reportará o final de 3 milhas da 1-7, November Alpha. 1925, decola o 03, controle 1-9, decimal 35. Uma boa tarde. Sinal 35, bom trabalho. 30. Controle, boa tarde, gol 1925. 45, sentido da Romeu, pronto pra cópia pro Galeão. Patente, escuta aguardando, 3145, prepara da Euleda Bidev, eu tenho 380, só número 2 pra cópia. Da Euleda Bidev aguardando, tá 3145. 35415, Léus, está autorizado, nível 130, via Golf 677. Decola da pistão no zero, após decolagem, curva direita na subida Coral. Aciona transponder 0273, controle 119, decimal 35. Autoridade conforme, ele é o 130, via Golf 677, decola da 10, curva direita, saída Coral. O controle 1935, transponder 0273, o 5415. Só confirmando o 35415, 130, incorreto, que o senhor vai prosseguir 140 ou 120? 120. Então mude para 120, nível autorizado, 35415. Gente, 120, 5415. 80, seguinte. Cinco, qual a razão de subida? Está mantendo 2 mil pés, 2.500. Gente, suba para 360, eu tenho um traço da sua posição 12 horas, está mantendo 80, e possivelmente sua razão de subida, o 9.25. Aumentando, já já. Tem uma restrição, o limite da restrição para o trip? Ok, mais 30 segundos, é só o Boeing da Gol que está retaguarda cruzar para o seu nível, ok? Ó, capa. Vigil 050, até 3190. 3190, desça para 2 mil pés, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. 2 mil pés, autorizado LS, apertará localizador estabilizado, está 3190. Control Salvador, Papa Tango Romeu, Papa Tango em Paripo, na proa da rotatória. Emativo, reporte rotatória, Romeu Papa Tango. Para em rotatória, Romeu Papa Tango. Está 3190, informa que vai passar a ETAP abaixo do 050. Gente, 3190. 5 boa, 9755. A zero, ou mantendo a saída agora? Prima zero na agora. Trip 5219, continue agora a subida ao nível 200. Para o 200, 5219, pode aprovar a gole? Firmo, prossiga. November Alpha, na final é a terceira milha. Índia November Alpha, livre pouso, pistão na 7. Vento 160 graus, 08 mais. Livre pouso para o Índia November Alpha. Seguro, Serra Golfo Romeu, e após prossegue conforme o plano de voo. Decolando 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5531, controle 119, decimal 35. Rodan 3145, sente autorizado o Galeão 380 via Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857, seguro. Após, conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0, primeira curva direita na saída da El, transição Leda, após Leda, Bidev. O transponder 5531 e o controle 1-1935. Correto, então 3145, chame pronto, pushback. Então 3145. Estimativa, na planta rotatória, o Max Serra Golf descendo para 1.507. Copa 15, Copa 13, mais Diego. Controle, o TAN 3190, posso manter a proa 50 para interceptar o lock? Proa 050, afirmativo. Descendo para 2000 pés, 1013 o ajuste. Ok, 50 de proa, obrigado. Papatango, Romeu Papatango, chame a torre, 1-8612. Chamarei torre, 1-8-6, Romeu Papatango, obrigado. Nada. Torre de Salvador, muito boa tarde, Pantanal 4719, ponte para a cabeceira no zero, pronto para decolagem. Pantanal 4711, Alim mantém 10. Alim mantém cabeceira 10, Pantanal 4711. Sou Salvador, boa tarde, Papa Tango Romeu, Papa Tango na proa da rotatória, visual do campo. Romeu, Papa Tango, ingresso sinal no 7, mantém aproximação, aguardando pista livre. Mantém aproximação, aguardarei pista livre, Romeu, Papa Tango. Índia November Alpha, solo 08, tem livre deck track, reporte pista livre. Track, reportaria pista livre, livre 03, decolou 09, controle 119, decimal 35. Controle de 7935, bom serviço. 03145, chame táxi. Chamo táxi. Controle Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 2240, saída da EL. É, Olimpo, se possível, solicita manter-se no 080 por cerca de 5 a 10 minutos, 5 minutinhos, e depois prossegue a subida para o 240, vai realizar um teste em voo durante a subida. Só me confirma com a PRO? Tendo o perfil normal da DAEL, só o nível 080 restrito inicialmente. Ok, ciente. Mantendo a saída da DAEL, subindo até o 080, Olimpo 03. Perfil da DAEL até o 080, chamará para o reinício da subida, Olimpo. Ciente. Gol 1925, chama o centro, Recife, frequência 128.8, alterne 1260. Confirme para o gol 1755? Não, é o gol 1925. Vai chamar Recife, frequência 1288, alternando 260. 288, 1260, gol 925. Estabilizou, 31990. Todo Lupa Salvador? Não, 31990, estabilizou no ILS. 3190, complete LS, chame a torre, 1862. 1867, 3190. O gol 1755 vai chamar o centro na frequência 1251 e alternar na frequência 1332. 251, 332, obrigado, 755. Nada, tomou gol. Valeu, professor Salvador, gol 1601, tá passando 200 para 1160, gente da Romeu. 1601, boa tarde, acione identificação, chegada a Bonfi, desça via até 4000 pés, ajuste 10 no 3. 4000, guia, bora mais 01. Autorização para pouso. Entra aguardando. Canal 47 no Uno, decola o Uno, Uno, controle 199, decimal 35, uma boa tarde. Canal 47 no Uno, controle 119, decimal 35, boa noite. 1180, proa 180, até 20 milhas após direto Leda, Pantanal 479. Gente, proa 180, 20 milhas, Leda, Pantanal 479, obrigado. Whisky Golf Kilo. 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, Ilhéus agora, frequência 120, decimal 1, boa tarde. 101, até a volta, tá? Fiz 190, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso, não no 0, tá 3190. Aqui, eu acredito que o FMS não fez a prova correta, vai pra direto da hora presente, pode ser? Sim, Matheus, tá autorizado. 5219, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, 1260, muito grato, tenha uma boa tarde. Boa tarde. O meu Papatango fala 113, teve backtrack, reporte pista livre. Pronto para o táxi com 91, a bordo do 3:30, Guarulhos. Táxi via segunda direita, Indy Alfa, ponte espera acima torre no 86, ajuste no 013, padrão, seu movoi, boa tarde, tá 3145. Gente, vinda via Indy, grau, ponte espera 10, 86, quando lá, tá 3145, chip pelo 013. 7-1-1, 20 milhas nordeste da posição da El, reassuma a navegação, voe direto Leda, subindo para o nível 360. Gente, voe direto Leda, 360, tá 37, ah, Pantanal 471, obrigado. Ah, é. São 3190, solo ao 14, livrando a direita, solo 121, desce uma mágoa, boa noite. Viva direita 1219, boa noite, tá? Salvador, boa noite, até 3190. 3190, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para 612, até 3190. Patango, ciente, estacionar frequência livre, uma boa noite. Para Romeu, autorização Recife 370. Passeiro no 8. 74206 Recife, agora só um minuto, copo. Assusta. Controle a linha foi 03, foi descrita Renda Ceará, ascensão até o 240. Sim, está autorizado a ascensão ao 240, limpa 03. Depois da El vai voar a Leda. Sanal 4711, chame o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterne 133, décima 25. 251-3325, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, tá 3145.0 pronto. 3145, ali em decola, 2160 graus, 089. Tá 3145, sente autorizado, alinhado de plaza, não no 0. 1601, descendo via agora para 2000 pés, permanece em ajuste padrão, 1013.2, reporte localizador, está autorizado, final LS. 5.000 pés, 1.0.1.3 ajustado, desculpa, 2.000, 1.0.1.3 ajustado, é para entrar no ILS, estão no 0.1.5, 1.6.0.1. Me chamou o solo? CV567 é guarda-copa, número 2, prepara gola e transição ao feito. Hotel Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Quem me chamou? Solo. É o gol 1856, se possível, coordenar o 410 Recife. Eu tô 390 pré-autorizado, aguardo coordenação, 1856. É. Controle 1, 1, 9, decimal 35, uma boa noite. 1935, boa. Controle, boa noite. 3145, decola a sua escolha. 3145, contato radar, tudo manter o nível 380, saída da EL. 380, poderia voar direto da EL? Autorizado. Da EL, 3145. Olimpo 03, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Autorizado, Peruísque 58, decola 90 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5544, controle 119, decimal 35. Webjet 6720, acione identificação, desça via. Chegada Bonf até 4.000 pés, o ajuste no 013. Conseguindo ouvir até 4.013, o 6720. 2.0.0. Confirma, responda. 5.544. Correto, 0406 no portão 3, chame pronto, pushback. 3567, pronto, cópia. Confirma, pronto, já. 3567 Brasília, nível 380, está autorizado, Zulu 17, aerovia, decola da 10 com curva direita, na subida Gole, transição UFITO, aciona 5550, controle 119, decimal 35. Autorizado 380 Brasília, via Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição UFITO, 5550, responde 1935, controle 3567. 3567, portão 10, chame pronto, pushback. Recife 410 está autorizado, Peruísque 58, aerovia, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5546, controle 119, decimal 35. Autorizado, 410 para Recife, Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda na Puca, Caju, 5546, transponder 1935, é o controle após, boa noite, 56. Solo trip 5495 para o táxi com 57 a bordo, 4h20, o Fernando Salvador. Jogou no 56, chame pronto para o pushback, o contagiamento foi correto. Sente, no 856. Sente, trip 5495 via pátio 3, após pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera 10, torre no 86, ajuste no 0, no 3, então bom voo e boa noite. Pátio 3, principal Indy Alpha, 186, boa noite, obrigado. Serra Golf, os 2-3, livre backtrack, reporte especialista. Intercepto curso localizador pista 10, tem a pista vista, o gol 1601. 601, complete final LS, chama na torre, 1-8612. 1-8612, até breve. É. Tá 3145, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, tenha uma boa tarde, meu voo. Recife 1251, alternando 133-25, tá 3145, bom dia, até breve. Bom dia. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Xené 6143, restrito 180. Boa tarde, o Xené 6143, acione identificação, chegada Bonf, desça via até o nível 060. Identificou, desce via Bonf, 060, o Xené 6143. Alim, mantenha 10, 35495. Após o trato do Alim, mantenha 10, 35495. Boa noite. 1000 pés autorizado LS, reporte localizador, ajuste padrão. Confirma, está autorizado direto para 2 no Delta? Está livre das restrições em Bonf e Pelo. 2013, reporte localizador. É, restrições direto a 2013 na forma estabilizada, 6720. Está livre, está 3567, chame táxi.